mando só levada louca. As dama curte minha levada louca. Os mano tudo curte minha ideia muito louca. Bebê não tá de toca, no Vera só uso cap. Tocar só se pagar, retorno do que? Só levada louca. As dama curte minha levada louca. Os mano tudo curte minha ideia muito louca. Bebê não tá de toca, no Vera só uso cap. Tocar só se pagar, retorno do que? Beco, Morro, Mar, Pista, Ilha, no Luar, Floripa, Madagascar, Lagoa, Leste, Costa, Moçamba, vou navegar, Francesa na África, Garota brasileira, Cubana, Americana, mistura só pra somar, cultura pra cultivar, a água pra não secar, a terra pra caminhar, a lua pra iluminar, o sol pra clarear, balança, balança, dança, lady, que essa é só, só levada louca, as damas curtem minha levada louca. Os mano tudo curte minha ideia muito louca. Bebê não tá de toca, no Vera só uso cap. Tocar só se pagar, retorno do que investe. Tem show, flow bom, é só pagar que eu vou cantar. Bebê no baile bombar, e um hit pra agitar. Garota vai delirar, na dança não vai parar. Na ginga da minha rima, as ladies vão navegar no céu azul. Meu flow é camamu quando passeia, sensual e sedutor no balanço com essa sereia. Nesse mar de baile som, nesse bar de drink bom, o DJ mandar no tom, Jackson mandar no tom. Lady curte, mano curte, tem bebê no baile. Quem quer hit quer beber, quem quer beber quer freestyle. Quem quer free quer seduzir, quem quer love quer beijar. Quem quer hit quer curtir, quem quer beber quer dançar. Lady curte, mano curte, tem bebê no baile. Quem quer hit quer beber, quem quer beber quer freestyle. Quem quer free quer seduzir, quem quer love quer beijar. Quem quer hit quer curtir, quem quer beber quer só levada louca. As dama curte minha levada louca. Os mano tudo curte minha ideia muito louca. Bebê não tá de toca, no Vera só uso cap. Tocar só se pagar, retorno do que? Só levada louca. As dama curte minha levada louca. Os mano tudo curte minha ideia muito louca. Bebê